fé do Senhor do Bom Fim, de Jorge, a espada e o escudo, já que eu vim da Bahia cantar. Desde 90 eu represento os peixes fora d'água. Nesse plano eu nadei contra a correnteza. Revirei o mundo, já caí, bati no fundo, mas eu ressurgi mais forte quando eu percebi minha própria fraqueza. Então me deixa levar, me deixa levar, porque hoje eu vou. Me deixa levar, velejar no seu corpo. Qual é a minha sina, a vida perguntou. Todo final, um novo início que já começou. Contando histórias de amor que nunca aconteceram. E celebrando e agradecendo a vida o tempo inteiro. Deitei na areia com um mar de lençol. Navegando nesse mar de escuridão, na soma luz do farol. Limpando lágrimas sagradas na água salgada. Hoje eu não tô mais navegando nessas mágoas. As águas salgadas vão navegar. Conheço a maré e como a gente ela vai mudar. Me deixa levar, me deixa levar, me deixa levar, velejar no seu corpo. Me deixa levar, deixa levar, me deixa levar, deixa levar, me deixa levar, velejar no seu corpo. Deixa levar, deixa levar, me deixa levar, deixa levar, me deixa levar, velejar no seu corpo.